intrusão. Na cabeça o boné, de bermuda e camiseta. Na cabeça o boné, no rolê na sexta-feira. Na cabeça o boné, vou sair com minha preta. Na cabeça o boné, atolado até o pescoço. Na cabeça o boné, vou dar um ataque no poço. Na cabeça o boné, eu vou invadir a mansão. Na cabeça o boné, festa de rap, meu irmão. Na cabeça o boné, seja em qualquer situação. Na cabeça o boné, quem comprou, quem faz o avião. Na cabeça o boné, do soldado ao patrão. Na cabeça o boné, do playboy ao bom ladrão. Na cabeça o boné, tipo o meu parceiro Fal. Na cabeça o boné, tipo os diva da nova saga. Na cabeça o boné, festa de rap é o que cê quer. Na cabeça o boné, faz parte da farda da escola. Na cabeça o boné, mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Tu tá de cara fechada, rapá, e nem é. Tu tá de cara fechada, rapá, e nem é. Tu tá de cara fechada, rapá, e nem é. Tu tá de cara fechada, rapá. Tem que ser um cavaleiro no trato com as mulheres. Espera ela olhar e levanta o boné. Pra uns é boné, pra outros é bombeta. Vivem me perguntando por que eu deixo a etiqueta. Vai bem com paletó, vai bem com camiseta. Nem sei qual é o time, eu escolho pela letra. Tem que ter estilo pra usar direito. Antes de comprar, confere se tem defeito. Cobre a cabeça quando tá muito calor. Usa o vagabundo, usa o trabalhador. Tem muita gente que usa, usa tigre e nem é. Fez a corda do cochilo e desatola o boné. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Tuta de cara fechada, rapá, e nem é. Tuta de cara fechada, rapá, e nem é. Tuta de cara fechada, rapá, e nem é. São vários caras, boné na cara, só pra quem deve. Tem pra surfista, pra skatista, cantor de rap. Na quebra do acessório pra homem e mulher. Sujeito a baculejo, se está de boné. Tem repressão, boné na mão. O ganha-pão do repentista com o tom da improvisação. No tempo de Lampião se usava chapé. No tempo de DJ Guevara se usava boné. Do careta ao cabeção, na cabeça o boné. No sol desse verão, na cabeça o boné. E se for pra diversão, na cabeça o boné. Combinando com o blusão, na cabeça o boné. Tipo rico no na mão, na cabeça o boné. O time do alfalastrão, na cabeça o boné. Artista de televisão, na cabeça o boné. Do herói ao vilão, na cabeça o boné. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Mas tem vacilão que se veste nem é. Se é pra dar voz de prisão, na cabeça o boné. Se esconder na multidão, na cabeça o boné. Ir pro baile black, na cabeça o boné. Agora vê se não esquece, vê se não esquece. Na cabeça o boné. Na cabeça o boné. Na cabeça o boné. Na cabeça o boné. Na cabeça o boné. Na cabeça o boné. Na cabeça o boné.